de chegar e os passarinhos vão cantar, pois a alegria vai voltar e todo mundo que foi embora vai voltar. Agradecendo a Deus, todo mundo vai rezar e cantar: Deus é a vida, a luz e a verdade, Deus é o amor, a confiança, a felicidade. Deus é a vida, a luz e a verdade, Deus é o amor, a confiança, a felicidade. Todo mundo vai embora, pois a chuva não quer parar, ninguém mais quer ficar, só eu, sozinho, vou me molhar. Mas eu tenho fé que a chuva há de passar, que aquele sol tão de manhãzinha bem quentinho há de chegar e os passarinhos vão cantar, pois a alegria vai voltar e todo mundo que foi embora vai voltar. Agradecendo a Deus, todo mundo vai rezar e cantar: Deus é a vida, a luz e a verdade, Deus é o amor, a confiança, a felicidade, Deus é a vida.